Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou ferrar com a vida de alguém hoje. Aqui é o Cabeça e eu ainda quero 2.000 jogadores simultâneos sem expansão. Fala galera, aqui é o Snake e... que diacho, cara, ainda não pensei na entrada, de novo. Mas enfim, acho que esse vai ser o meu default, mas vai. E aí galera, aqui é o Excel e não vai ter Civ. Não vai ter Civ. Não vai ter Civ. A Copa teve, a oh. Olimpíada teve, a Ciclofaixa teve, mas Civ não. Civ é abuso. Teve golpe? Civ não vai ter, cara. Não vai ter Civ, né, cara? Teve golpe e não vai ter Civ. Olha aí. Bom, estamos reunidos hoje para fazer mais uma edição daquele podcast maravilhoso que a gente fez na 12ª edição, que é o Board Lab, que a gente cria um jogo em 30 minutos. Em 30 minutos ou menos, o seu dinheiro garantido. Olha aí, né, cara? Vamos lá fazer um board game de sucesso para você. 30 você, minutos ou acabarem os estoques, né? O que vier primeiro. Até acabar os estoques. Exatamente. A gente volta explicando um pouco mais logo após o tile de comentários. Vamos lá. Estamos gravando aqui mais uma leitura de e-mails do Jogatina BG. Olha só que rápido isso, né, Snake? Rápido até demais, nem sabia que eu tava gravando. Mas é assim que funciona, agilidade, sabe? Eu sou do time... Se for fazer aquele triângulo de habilidades de força, habilidade e sabedoria, né? Que normalmente tem muito no RPG, né? Porque normalmente... Escolha dois. Escolha dois, né? Por exemplo, isso no RPG, né? Normalmente você pensa, ah, o lado mais sabedoria é pra feiticeiros, magos, em geral. Agilidade pra ranger e ladinos e força pra bárbaros, paladinos e por aí vai, né? Cara, e tinha um infográfico disso com todas as classes possíveis, imaginárias. Classes e subclasses. É, cara. É uma imagem linda, cara. Você, tipo, cara, sério que isso era uma subclasse? Você nem imagina que tem tanta coisa preenchendo aquela. Você chegou a jogar RPG com alguém que jogou com multiclasse alguma vez? Multiclasse? Não, cara. Porque sempre que você pesquisa uma imagem multiclasse, mostra o Gandalf com uma 12 na mão. Já viu isso, né? Gandalf com uma 12. Entendeu? Porque existe essa parada da multiclasse. Mas é interessante porque... É interessante, mas não é ao mesmo tempo, né? Porque... Por que não? Porque normalmente quando você pensa em multiclasse, pra mago, o cara treinou muito tempo. Ou ele tem um pergaminho lá que dá um poder pra ele, um scroll, né, em geral. Certo. Mas pra ele, converter do mago pra um guerreiro é mais fácil. Você pega espada e pronto, né? Praticamente chacoalha a mão, o braço ali e faz alguma coisa. Chacoalha o braço e faz alguma coisa. Sim, mas o caminho contrário eu acho que é difícil. Por exemplo, pegar um cara que é um bárbaro e falar, não, agora você vai soltar magia pela mão. Vai, filhão. Vai, filhão, né? Tipo... Tem um momento de brilhar, vai. É. Então... Não, porque ele vai dar com... Ao invés dele daí bater com a espada, ele vai dar com uma staff. Nesse sentido, até vai, mas... Staff, pra mim, é uma coisa que eu não concebo ele como arma. É uma arma de conclusão, né? De pancada. Mas pra mim, que eu acho que ela... Umas três pancadas, ela quebra no meio. Por isso que é uma arma de mago. Exatamente, né? Mas por isso que não é uma arma de bárbaro. Mas, olha só, estamos aqui na leitura de e-mails do... Como que chegamos nessa conclusão? Mas, enfim... Estamos aqui na leitura de e-mails do Jogatina BG número 20. Dessa vez um episódio que a gente falou sobre uma criação de um jogo, cara, no corpo, minhas regras, né? My body, my rules. My body, my rules, né? Cara, tomara que ninguém processe a gente, né? Mas assim, cara, ficou bem legal e a gente sempre, toda edição do Board Lab a gente pede pra vocês. É uma ideia que foi desenvolvida ao longo de 30 minutos de fato e que pode ser melhorada por vocês nos comentários, né? Por comentário, por e-mail, né? Se a pessoa quiser mandar e-mail, pode mandar pro jogatinabg@gmail.com ou na postagem desse episódio, caso você ouça no feed, né? Caso você ouça. Ou, exatamente, vai lá no Ludopedia, onde a gente posta esse episódio, né, a publicação do episódio, lá você pode comentar à vontade. Snake, olha só, se você pensa em comprar jogos tabuleiro hoje em dia, você tem muitas lojas, né, e a gente vai apresentar uma opção que vai ter um desconto pra ouvintes do Jogatina BG, olha aí. Olha né? Só, cara, tanto, depois de em tantos anos nessa indústria vital... De podcast, é a primeira vez que isso nos ocorre aqui, cara. É verdade, cara. Estamos fazendo isso 4 anos. Cara, a gente... acho faz... que é mais ou menos por aí. É, não, são 5 anos de podcast, cara. A gente começou em 2011. Caramba. Pois é. Temos aqui então uma oferta da RocketJogos.com, que é o seguinte, olha só. Você tá ali no hype, você viu já um anúncio lá no site da Galápagos sobre o Seafall, né? Seafall, aquele jogo maravilhoso no sistema Legacy, com formato 4X, aquela coisa que os avos mais gostam do mundo, civilização. É, né? Marauders 4X. É, Marauders 4X with Civilization, né? E assim, não só esses jogos, também eu tenho outros jogos lá na loja da Rocket Jogos, a loja do Bruno Meira, um beijo pro Bruno, que é o seguinte, olha só, tem uma promoção exclusiva pros ouvintes do Jogatina BG, você tem 5% de desconto pra quem usar o cupom Jogatina BG, tudo em caixa alta, tá? Maiúsculo, Jogatina BG, tudo junto, e como a loja tá sendo inaugurada, você também pode, durante o período de 24 de outubro a 31 de outubro, você tem frete grátis para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o melhor, esse cupom é cumulativo com o desconto permanente nos pagamentos via depósito e boleto 5%, beleza? Ou alguns descontos já presentes no, nos jogos, como o jogo de pré-venda, sabe? Então tem tudo isso aí. Então se você quiser conhecer um pouco mais da loja, vai lá em rocketjogos.com, a loja lá do Bruno. Tem muitos joguinhos da hora e tem esse desconto especial para os ouvintes do Jogatina BG, né? Lembrando, é o cupom em letra maiúscula, Jogatina BG, né, Snake? Entra lá, acessa e, sei lá, bota a postagem lá que você comprou lá. Compartilha sua foto, Jogatina BG, hashtag Jogatina BG. Exatamente, né? A gente quer... Eu tô querendo mais pra frente pegar uma coletânea das fotos que você manda, por exemplo, nas suas redes sociais, principalmente através do Instagram, pra gente compartilhar lá no grupo do nosso Telegram, né? Que a gente conversa com os ouvintes, a galera que é assinante do canal, do YouTube, né? Sim. É uma comunidade bem bacana, né, cara? Que, tipo, direto o pessoal tá se comunicando. Sim. Mostrando suas jogatinas. Até agora a gente não teve fotos de shelf, né? Daqui a pouco eu mando a minha. Vou mandar uma minha agora. Isso. E a galera vai falar assim, what the hell? Eu vou mandar uma sem falar nada, sabe? Só pra se exibir? Os caras vão pensar, tá se exibindo, esse cara. Não, mas olha só. Você vai ouvir no futuro isso e falar, mas o que esse cara tá se exibindo, né? Não, é só a ideia de mandar fotos de shelf, que muita gente lá no grupo do Board Game Brasil sempre tem polêmicas com essas fotos. Aqui não, a gente permite à vontade, pode postar foto dos seus jogos, suas jogatinas, da sua shelf, né? Então... Só não vale mandar nude, o resto... Isso manda em particular. Brincadeira, brincadeira, gente. Manda particular pra quem vocês quiserem. Não manda pra mim. Pra mim. Menos pra mim. O Gonzalo a palavra correta, certo? Bom, então é isso, gente. Vamos ficar por aqui mais uma edição. Não tivemos comentário no último episódio sobre o Lords of Waterdeep, mas muita gente gostou do episódio. O pessoal, no geral, assim, tem curtido as nossas edições, né? A gente tá com uma quantidade regular de downloads que a gente acha bem legal. Principalmente por todos os prazeres que passou, a gente nunca teve tão bem assim, né? Em relação a ouvintes e feedback e muito mais, né? Isso aí. Que nem a gente falou, em tanto desse tempo a gente nunca teve uma resposta tão legal quanto a gente tem agora. Sim, a gente achou o caminho certo, finalmente. A gente achou uma vertente que a gente possa estar mais à vontade. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui, continue com o episódio do World Lab. Isso aí, valeu! Isso, senão pegue resfriado. E se hidratem. Excel, olha só, eu quero que você explique para os nossos ouvintes, que vamos supor que ele está ouvindo pela primeira vez esse podcast. O que, que é o Board Lab? Velho, se você está ouvindo pela primeira vez, para desculpa. Tudo, cara. Você já está errado. Volta, ouve lá desde o primeiro, assina nosso feed, olha. Manda uma foto com você fazendo um joinha do lado de uma tela de computador mostrando a nossa página. Ou do celular, né? Para 000000. Eu não sei a nossa caixa postal. A gente tem uma caixa postal? Não, ainda não. Ou vamos fazer mais simples, entre no nosso grupo do Telegram. Olha aí, que tá linkado. Olha, isso, que posta no Twitter com a hashtag JogatinaBG e a gente vai lembrar de falar sobre você. Te dá um parabéns, você no próximo tá aí de comentários. É isso aí, pronto, aí ó, fechou. Fechou. Beleza, mas o que é o Board Lab? O Board Lab é um formato experimental em que a gente bota nossas cabeças aqui pra pensar e feder um pouco, enquanto a gente tenta montar um jogo espontaneamente. A gente vai ter o limite de tempo de 30 minutos. Certo, né? Exatamente. E a gente vai tentar montar com maior descrição possível o jogo, dado o tempo limitado. A gente vai fazer um brainstorm e vamos ver o que vai sair. O tema é surpresa, nem a gente mesmo sabe, e baseado nele a gente vai tentar ver o que, que sai por aí. A gente já tem uma edição passada, como o Zabson falou, ouve lá, deixa seu comentário, dá um curtir, posta o seu comentário sobre esse aqui também, pra gente ter uma noção mais ou menos do que vocês acharam, ou mesmo acrescentar alguma coisa à nossa criação já, né? É porque ela não vai ser perfeita, né, gente? Exatamente, com certeza, até porque a gente tem um tempo muito curto pra isso. E, por que não, deixa a sua opinião de qual poderia ser o tema do próximo Board Lab que vai surgir eventualmente durante as próximas edições, tranquilo? Com certeza. Bom, então eu vou aproveitar aqui que quem deu a sugestão da criação do Board Lab foi o Snake. Snake, eu quero que você sugira um tema. Um tema. Certo. Valendo. Valendo. Bom, eu, no dia da gravação, eu tava mal pra cacete. Eu já tô ruim hoje. Então, podia ser alguma coisa relacionada à gripe. Pandemic ou... não. Não, pandemic não, gente. Não. Não estilo pandemic, assim, que você numa escala global. Talvez numa escala humana. É um controle de área dentro do corpo. Olha, beleza, então... Ó, já começou o viral, já. Tem. A Camila tá fazendo uma participação especial de tão bichada que ela tá. E se... Eu não sei se eu posso fazer isso, se eu tô na hora, se eu não tô na hora, mas... Me deixa eu falar da mecânica. Pelo amor de Deus, me deixa eu falar da mecânica de uma ideia genial. Não, calma. Tá bom, então fala primeiro, depois eu falo. A mecânica vai ser o seguinte. Ele é um jogo cooperativo. Olha. Em que cada player vai assumir o papel de um sistema do corpo. Caraca, faz sentido. Gerenciamento de recurso, galera. Gerenciamento de recurso, cada um contribuindo ali, cooperando. Mas pra fazer o corpo funcionar ou assim, de se defender contra... Pra fazer o corpo funcionar. Aí as doenças entram como reveses que o corpo tem que enfrentar. Como se fosse criando anticorpos e essas coisas assim, né? Exato. Não tá funcionando direito, não tá cagando direito. Bah, dá uma treta. Quem vai ser o intestino pra... Ai, Deus. E assim, se um sistema vai mal, afeta o outro, porque é aquela coisa, né? Se o claro, dedão... por isso que é cooperativo. Exato. Ô, Zabuzeta, então diz pra nós qual que vai ser o número de jogadores. Se eu depender do cabeça, a gente tira, né? O número de jogadores tem que ser... Eu tirei o cabeça, porque senão vai ser o número de células. É isso que eu ia falar. É isso aí. Fechou. Mas não, olha só. Eu vou aproveitar que o cabeça ali vai ficar com o nome do título do jogo lá no final. Ele vai dar o nome do título. E eu acho que o número de jogadores, cara, eu acho que deveria... Vamos ver. Pelos sistemas... Eu não sei o número de sistemas que a gente tem no corpo. Quantos sistemas o corpo humano tem, gente? Alguém aí? Cara, respiratório, cardíaco... Putz, vamos colocar 5 sistemas. É o ideal para um cooperativo, né? Beleza. Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema excretor... Imunológico. Importante, eu acho. Sim. E o digestivo conta como excretor? Não, o cardiovascular... Pode ser, o cardiovascular, fechou. Então, certo. Então é nervoso... Respiratório, cardíaco, nervoso, o digestório, né? E o imunológico. Sim, tá certo. Pronto, sim. Acabou. 5 jogadores. Ah, fechamos. E, olha só, eu tive uma ideia a respeito da mecânica pra adicionar. Porque assim. Manda lá. Talvez seria interessante a questão de um baralho de eventos que diz, por exemplo, a pessoa ela saiu com gripe no frio e ela. Isso. Ela comeu tal coisa, ela se alimentou. Aí, entre as rodadas, você vira um novo revés que vai ter que ser resolvido naquela rodada. Senão vai dar deméritos ou perda de pontos. Eu tive uma ideia agora muito boa. A arte desse jogo tem que ser a do Osmose Jones, cara. Quem é? Caraca. Osmose Jones, cara. Que referência. Cara, parabéns. Eu gostei. Ótimo. Cara, agora que eu lembrei desse negócio, eu puxei o tema, mas Osmose eu lembrei. Osmose Jones é foda. Conversando. É muito legal, é cara. Foda, é foda. Boa. Pena que a gente não pode fazer o jogo do Osmose Jones por direitos autorais. Senão eu acho que esse poderia ser a temática, mas tudo bem. Crowdfunding, a gente faz um pledge lá, que se bater tanto, a gente chama o artista do Osmose Jones pra fazer o jogo. Ah, excelente. Cara! Mas aí vamos lá. Cabeça, você quer acrescentar uma coisa, né? Eu quero. Eu acho que a gente poderia fazer assim, pra trazer rejogabilidade para o jogo, eu acho que a gente podia ter, como que eu posso dizer? Tipo setups variáveis, com condições diferentes de pessoa e da onde ela vive. Então, sei lá, um é uma pessoa, o mais fácil seria tipo uma pessoa que come as coisas saudáveis, não sei o que lá. Sim, olha, interessante. Aí um cara que se alimenta pior, um cara que, aí por exemplo, aí pode ter o cara que mora numa região mais fria, então ele é suscetível a tais tipos de doença, que muda um pouco o jogo. Boa, sabe? Tem essa coisa do tipo... Interessante. Você escolhe o corpo humano em si quando você vai começar o isso, jogo. E aí isso muda a dificuldade ou a você o tipo escolhe, de baralho que você biotipo usa. Biotipo e localidade. E aí você tem baralhos de eventos que são intercambiáveis por essas coisas. Então, assim, tem os eventos que são do cara que é, por exemplo, saudável, do cara que não é tão saudável, do cara que é obeso. Uhum. E aí, né, você consegue misturar isso e aí o jogo tem essa maior de jogabilidade. Você tira lá a sorte, né? Comeu uma coxinha na rodoviária, daí o corpo tem que trabalhar pra não ficar quase até terça-feira. Caraca, excelente! Exatamente. Não, e também tem outra coisa, né? Você falou da localidade, né? Por exemplo, essa questão da coxinha é que, vamos supor, é num país de terceiro mundo, né? Que seria colocado essa questão da coxinha, porque o cara não vai comer coxinha, vai comer um cachorro quente. Isso! Joelho de porco, cara! Comer um shawarma, né? Bateu, né, aquela rabada no domingo. Ó. E outra coisa que eu achei seria interessante pela localidade ter os decks dizendo uma questão de mudança climática, porque eu tô pensando inicialmente como se fosse gripe, né, no caso que seria a doença, mas pode ser outras situações, né, pode ser uma... Então, mas esse de mudança climática pode entrar no próprio revés ali, nos baralhos de evento. Você tira o evento pode ser uma mudança climática repentina, pode ser algo que a pessoa ingeriu, ou baixa imunidade, tipo, a gente pode botar variável ali, então pode encaixar bem ali. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, olha só, a gente tá pensando em situações que não são doenças crônicas, mas doenças que podem levar à morte. Então a morte do corpo, daquele ser humano que a gente tá controlando, seria, vamos supor, aumento de temperatura, sei lá, pra 42 graus Celsius. Ou seria uma situação que ele perdeu muito sangue, ou ele tá com uma diarreia... ou a gente... nesse sentido, eu acho que pode ser meio pandêmico. Você tem 836 formas de perder, por exemplo. Isso. Entendeu? Isso. Porque assim, a gente pode colocar que essas cartas de evento, você tem que resolver elas. Se você resolver elas, você ganha, por exemplo, um ponto de vitória. Você tem que ter X pontos de vitória pra ganhar o jogo. Só que aí, assim, eu não completei ela. O que vai acontecer? Pra próxima rodada, eu vou ser complicado. Eu vou em alguma situação. Como a gente vai fazer um cooperativo e todos têm que ir, o ideal é que esse jogo, como eu falei, fosse gerenciamento de recursos. Então, como eu não resolvi esse revés aqui, eu vou perder, eu não vou produzir tal tipo de recurso pra próxima rodada, para ajudar a combater o próximo evento. O recurso pode ser proteínas, né? Pode. Aí a gente bota que cada sistema tem a sua forma de arrecadar recurso e o seu tipo de recurso, e você precisa de utilizar eles, né? Um para ajudar o outro sistema a se desenvolver também, ou a desenvolver recurso, e para combater os eventos que forem aparecendo. Outra coisa que eu acho que seria interessante também, teria que ter uma fase, como se fosse tipo as fases do jogo, né? O turno ali, como funcionaria o turno. Mas eu acho que uma fase teria que ter a questão da, até mesmo o gerenciamento do recurso seria uma questão imediata, parecido com o XCOM, de resolução rápida, sabe? De uma situação, tipo, a pessoa comeu, vamos lá agir de uma forma que ela não vai se ferrar tanto, entendeu? Vamos passar tanto algo de proteína, imediatista, tanto de desse elemento. Ah, um comando a pessoa tomou aplicativo um tiro pros eventos. Sim, tomou um tiro, olha só. Pros próprios eventos, fazer um aplicativo, olha aí, já aproveitando. Aplicativo gerando esses eventos e de acordo com cada evento, você tem no estilo XCOM. Sim. A fase cronometrada lá em que você vai ganhar recurso ou vai poder utilizar ações do seu sistema tem algumas ações, acionar ali pra gerar mais recurso e tal, e depois de tudo setado pra aquela rodada, para o cronômetro, e aí você vai pra fase de resolução, pra utilizar os recursos adquiridos e afins. Eu acho uma boa, porque daí ele força mais, ele não força aquele negócio que o jogador fica, tipo, um jogador alfa, fica pensando, não, faça isso, faça aquilo. Essa fase todo mundo faz ações, e daí duas fases, o aplicativo jogando a situação daquela rodada. Certo. E você fazendo pequenas ações ali e tal. Beleza, acho legal. E eu acho que talvez dava pra se a gente quiser, talvez, eliminar essa questão do alpha player, a gente pode fazer mais ou menos no esquema do The Grizzle, da mão ser fechada. Ó. O cara não poder interferir a esse ponto. Então, assim, ele não sabe exatamente o que você tem na mão, entendeu? Pra não um cara não centralizar tudo, né? De como funciona. É porque outra coisa que eu também tá pensando, assim, a gente tá formando, sei lá, como se fosse um card game, mas você acha que vale a pena ser um card game ou um board game, que daí você controla por áreas coisas? Um board game no estilo do XCOM, que você tem o acesso às cartas e você depende muito das cartas de recurso e afins, mas ainda assim, um board game. Sim, é verdade. Eu acho que ele teria que ter mais ou menos alguma coisa próxima, não exatamente igual, mas poderia ser algo próximo do que tem tem o Drillit, saiu agora. Sei, aham. Entendeu? De ter meio que áreas com funcionamento, quer dizer, assim, cada um controla uma área que tem um funcionamento específico, e aí, dependendo da doença, ela entra por uma das áreas e tem que passar isso, por outra. Isso, uma perfeito, coisa mais ou menos assim. É uma boa perfeito, mesmo. Perfeito. É, outra coisa que eu tava pensando também, assim, é pra gente incrementar essa questão de mecânica, né? A gente tá falando controle de área, a gente falou controle no começo, mas seria... proteína parece uma coisa muito genérica. Falei proteína, mas podia ser... Porque, querendo ou não, os recursos que a gente adquire com o alimento e coisa, gera energia pra gente. Sim. Então, por exemplo, açúcar você tem energia. Com a proteína, você precisa de uma combinações pra poder fazer uma ação, entendeu? É, você então, precisa aí, por de açúcar, exemplo, proteína e doença, calço, você tem que ter, você tem que ter anticorpo. Uhum. Pra gerar anticorpo, você precisa de tais recursos. Seria um... Isso. Um outra coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, vamos supor uma situação. A pessoa come alguma coisa e isso vai pro sistema digestório. Digestório distribui vitamina, tudo que for pra outras situações. Porém, pode entrar bactéria. Então já tem já uns poréns, os deméritos ali que o Excel falou. Mas olha só, isso aí faz o seguinte, ó que interessante. Sempre vai ter ingestão de alguma coisa. A gente tem que botar nessa fase diário, lá. Né? É, o recurso diário. Na fase de setagem, que vai ser cronometrada, dentre outras coisas, tem que ter a eliminação de toxinas do corpo pelos excrementos e tem que ter também a ingestão de alimentos. Só que a ingestão de alimentos, como é o próprio aplicativo que vai setar, a gente não sabe o que vai vir. Aí, dentre as funções, o sistema digestório vai ter que distribuir, né, fazer o manejamento do que entrou para os outros sistemas para já ficar mais ou menos na prontidão. Ó, eu preciso produzir anticorpo, cara. Você precisa mandar coisa pra mim. Ou só então, que é tão limitado isso que você tem que saber quanto você vai passar pra cada pessoa, sabe? Isso. E se botar isso aí na fase cronometrada, se torna bem mais difícil. E se, olha só, e se? Eu não sei se talvez mudando um pouquinho. Mas a ideia é deixar difícil mesmo. E se você joga contra um Overlord, que tá sendo a doença. Olha, que tem uma pessoa contra o corpo humano e vocês são as pessoas que estão no corpo humano. Que pode ser um aplicativo. Sim, é aplicativo, mas teria a questão mais de fazer interação entre os jogadores, entendeu? De ser um contra e ter um baralho de evento que pode favorecer tanto os jogadores ainda, quanto... Melhor ainda, olha isso, olha isso. Ó, aproveitando a tua ideia do Overlord, a gente faz todas as situações, o aplicativo tá lá setando e você vai enfrentando os negócios e você vai ter um deck de Overlords gerenciado pelo aplicativo. Só que ele vai setar automaticamente o Overlord a partir da rodada X do jogo. Uhum. De acordo com os eventos aleatórios que você foi enfrentando e como você foi se desenvolvendo, ele vai escolher sozinho o Overlord e na metade do jogo ele revela qual é o Overlord e você não sabe se você se preparou pra ele ou não. É, mas o Overlord, não sei. Seria uma questão assim, exatamente, né? De só administrar a questão de anticorpos, depois gerar a doença, mas olha só, né? Você escolhe o corpo e a localidade, beleza. Uhum. E você vai fazer um dia a dia dele por algumas rodadas. Entendi. A partir da rodada X, ele analisa a situação como tá, naquele esquema do XCOM, vai fazendo perguntas e você vai respondendo. E ele seta um Overlord pra você enfrentar baseado naquelas condições. Perfeito, porque daí a gente não gera doença do nada. Tipo, a pessoa tá comendo bem, de repente ela tá com diarreia. Isso. Aí ele seta o Overlord e detalhe, a partir daquele momento se torna mais difícil, porque além de fazer todo o dia a dia, você tem que juntar o suficiente pra conseguir combater aquele Overlord. Se você não conseguir combater ele, perde o jogo. Se antes de setar o Overlord você não conseguir manter o mínimo necessário pro corpo sobreviver, você também perde. É. Bacana também do aplicativo, porque como você falou, setando, por exemplo, uma região e biotipo, você pode determinar quais são as probabilidades de doença que aquele tipo de corpo vai ter, entendeu? Isso, também. Sim. Olha aí que bacana. Uhum. Então, que nem você falou, limita essa questão. O cara que é bom sofreu um infarto por estar com um IV entupido. Sei lá. É porque a gente tá pensando em situações de doenças fulminantes ou tá pensando, sei lá, uma azia, uma dor de cabeça, uma diarreia? Então, as coisas menores, elas podem fazer, se somar pra fazer caminhar pra um final ruim. Que é uma somatória de pequenas coisas. Isso, boa. Tipo como no Dead of Winter você tem a moral que vai caindo, e aí cada queda de moral não necessariamente faz você não perde o jogo por uma só, você perde pela somatória de todas. Então assim, se você não souber lidar com esses problemas menores, eles se juntam e dão problema. Boa, entendi. Acho que uma coisa também que dá pra fazer, por exemplo, porque uma doença às vezes não vem sozinha, né? Você tem sintomas de uma doença. Então, por exemplo, você tá com febre. Pode ser simplesmente febre ou aquela febre está sendo ocasionada por alguma coisa X. Então, que a gente não sabe se o Overlord vai estar dizendo. Então, como o aplicativo vai ver como tá o desenrolado do jogo pra revelar o Overlord, Overlord, a gente, esses sintomas podem ir aparecendo no, pela própria setagem do aplicativo, e se você não vai combatendo, como a gente falou, vai acarretando, vai juntando, e daí calha naquele Overlord. Uhum. Então, mas daí tem, a gente tem que, entre aspas, investigar uma maneira de combater isso daí pra achar o verdadeiro mal, não é uma simples gripe, digamos assim. Então, mas isso aí pode aparecer como os eventos do jogo. Ah, sim. Eventos, sim. Mas outra coisa que eu tô pensando, e se a gente colocar uma condição de alguns sistemas, se ele parar automaticamente, você já se fode, mas alguns outros sistemas que você tem ali de história, ele pode parar, mas parar um segundo e já junto com ele já ferra tudo, entendeu? Seria as condições de derrota pros jogadores. Isso daí que a gente tem que pensar, né? Porque é aquilo que a gente falou, uma coisa vai puxar, vai tirar o bônus do outro, certo? Certo. Se o sistema nervoso tá ruim, a gente tem que fazer o olha déficit só, de outros sistemas. Isso que a gente tem que pensar agora. Como se fosse a comunicação global no XCOM quando ela tá prejudicada, que ferra o resto também do jogo todo. Outra coisa que também que eu pensei, o Cabeça citou do Dead of Winter, né? Sabe o que seria interessante? Uhum. A base seria como se fosse onde você adquire os recursos por alimentos e tal, e depois cada um como representante de um sistema leva parte desse recurso pra outro lugar. E a doença, os eventos vão surgir como se fosse os zumbis atacando as barreiras, pra você destruir aquelas barreiras, a quantidade de coisa que você, de imunidade que você tem em cada sistema, sabe? Pra passar de um pra outro. Eu entendi o que você tá falando, mas seria mais interessante assim, ó. Na parte de história vai ter que fazer missões e afins, conforme for sendo setado lá, pra arrecadar o máximo de recurso possível. Sim. O sistema nervoso vai fazer a distribuição e o gerenciamento desses recursos entre os demais sistemas. Uhum. O imunológico vai ter que arrecadar esses recursos e distribuir pelos outros sistemas também, não só por também. Ele. Na verdade, não só não pelos outros sistemas, mas ele vai ter que distribuir pelo corpo pra ficar pronto pra qualquer tipo de ameaça. Qual que eram os outros? Era o circulatório? Circulatório, respiratório, digestório... Digestório, cardíaco... Circulatório já é o cardíaco, cara. É, exatamente. É que fica muito... Cardiovascular. O circulatório e o respiratório eu não consegui pensar num jeito. É, mas é porque respiratório seria uma situação assim, vamos supor não, que... Não, olha só, ó. Que tem uma gripe. O circulatório vai fazer a distribuição. Também, só que simultaneamente, ele faz a distribuição da contaminação. Também. Então, assim, na verdade, o circulatório, ele tem que se manter funcionando perfeitamente, porque ele que vai fazer a condução de tudo. Certo. Todo mundo vai usar ele como caminho pra fazer as coisas. O respiratório, junto com o respiratório, vai arrecadar recursos também pra manter o nervoso funcionando, assim como o digestivo. É, porque, querendo ou não, sem oxigenação perfeita no cérebro ou nas partes do corpo, pode dar problema. Mas uma coisa, por exemplo, um caso isolado que eu pensei, assim, você tá lá com o sistema respiratório, só que daí acontece um tipo de gravidade que deixa o sistema respiratório ferrado e você automaticamente se tranca suas vias aéreas. Cara, meu Deus, viagem espacial? Não, enfim, seria a situação de você ferrar suas vias aéreas e você, na hora de você, a pessoa se alimentar, ela vai ter uma penalidade, sabe? Vai entrar menos recursos porque ela não aguenta comer tanto, que a garganta tá inflamada. Sim, então, todos eles vão ter que se cuidar com isso. É legal esse negócio de você botar cada um com uma função específica, não necessariamente o gerenciamento de recursos, deixar isso por conta de um. Por mais que o sistema nervoso faça o gerenciamento dos recursos, não quer dizer que instantaneamente cada sistema vai ter aquele recurso. Vai depender da distribuição, do caminho que ele vai seguir até você conseguir botar na localidade correta aquilo lá. Certo. Também pode ter situações que um turno vai vir muito recurso, daí é bem fácil de analisar. E no depois... outro, menos. Menos, porque daí, conforme você tá doente, você come menos, você tem situações que você tá mais com a imunidade mais baixa, você pode estar suscetível a outras situações. Isso, eu acho interessante. Isso. Ó, só pensando assim, que nem você falando, botando funções então pros sistemas, né? Uma coisa que o... Peraí. Quanto tempo a gente ainda tem? Temos 11 minutos. Sim, 11 minutos. Vai. Deixa eu falar rapidinho. Tá. Pensando nas funções que cada sistema tem, né? Por exemplo, respiratório. Ele vai ter a obrigação de coletar o oxigênio, descartar o gás carbônico, né? Ter esses pontos de ações pra fazer isso, ao mesmo tempo que ele tem que... Ah, como que eu posso falar? Ah, bom, deixa, eu não vou ficar detalhando, senão não vai sair nada. Eu só tô olhando aqui, né? Eu pesquisei aqui sobre os sistemas, tem mais que a gente citou, é claro, né? Mas os principais pra essa brincadeira, pra esse jogo, né? Acho que mais importantes são esses que a gente falou, né? Que é o cardiovascular, respiratório, digestório, imunológico. E vamos colocar mais um que seria talvez o excretor, né? Que a gente falou. Mas daí ele entra no digestório, É verdade. Ele pode ser abarcado no digestor. É verdade. Ele faz as duas funções. Porque senão ele ficaria só com a arrecadação de recursos, aí você aumenta mais. Seria talvez muscular, sabe? Muscular. Muscular poderia ficar com o circulatório, pra ele não ficar também só com uma função. Entendi. E com o respiratório, o que a gente podia juntar? O respiratório, tipo, não tem muito o que... A não ser que ele trabalhasse junto com o circulatório. É, o circulatório faz mais sentido estar com o cardiovascular, né? Então, o cardiovascular... Então, peraí. Tá, vamos rever aí. O que, que a gente tem até agora dos sistemas? Vai lá. Ó, temos o cardiovascular, temos o respiratório que a gente coloca junto com o cardiovascular, podemos dizer assim. O diastólico, que daí entra urinário e... O excretor. Os rins pode ser um negócio à parte, então, né? O rim. O rim e o fígado, por exemplo. É, o seria linfático a parte ali. Onde você, é o sistema linfático aí, ó. Que é onde justamente você faz a limpeza do organismo. Aí, ó. Bacana. Então daí a gente junta bota o linfático, imunológico, nervoso, cardiovascular e respiratório, digestório e excretor. Perfeito. Aí fechou os 5? Na verdade dá mais, mas tipo, fechou o que a gente quer. Não, mas vai fechar os 5 no nosso jogo, tô dizendo. Ah, sim, fechou. É que você vai juntar duas funções, dois órgãos, né? Mas que vai estar uma função similar. Exato. É, a gente vai deixar duas funções mais próximas. Eu quero imaginar, sabe o quê? Aquele ouvinte que tá fazendo medicina, a gente falando cada merda. Nossa, assim. Vai matar a gente, cara. Esse aí vai matar a gente, você pode ter certeza. Gente, a gente só... é uma brincadeira, tá? Não leve tanto a sério. Os nossos conhecimentos de biologia são extremamente resumidos. Dos caras ouvintes já estamos dizendo desde já. Mas aí fica a dica, porque, por exemplo, vai que o cara se empolga em fazer isso daí como mestrado, tese de mestrado, sei lá. Ele cria um board. Ou então ele consegue fazer de um jeito que não fique tudo errado. Ele consegue falar, não, olha, poderia, na verdade, a gente trocar isso por isso, um pouco menos. É verdade, perfeito. Ele pode arrumar toda a cagada que a gente tá fazendo. Não vamos ter essa possibilidade. Exatamente. Tá bom, o que mais que a gente pode acrescentar no nosso jogo? Bom, eu tô pensando na mecânica. Tem a questão que a gente vai selecionar cartas de ação, que dessas cartas de ação vai ser no tempo ali no cronometrado, e depois a gente vai resolver as ações com dados e com movimentação, tipo de sei lá, eu não sei, eu fiquei na dúvida porque a gente completa na mente. Uma função normal, assim, aí ganha a carta de ação e usa a endorfina pro sistema funcionar melhor. Ó. Pensando assim, eu brinquei com o Osmose Jones, mas a gente poderia ter personagens, certo? Do universo do Osmose Jones, certo? Uh-huh. Que daí pra, cada um pra ser o gerente de cada um dos temas. Não, e aí talvez aquela coisa fora dessa zona do tempo, cada área ela tem um número, sabe aquela coisa, uma possibilidades de ação que ela pode fazer? Sim. E aí o personagem tem que, no caso, ou se deslocar, quiser fazer uma coisa mais com areazinhas, ou então escolher qual dessas ele vai fazer naquele turno, e ainda assim dentro de cada área você pode ter personagens intercambiáveis. Certo. Então assim, você tem pra cada um dos setores, né, você tem um gerente, você tem opções de gerentes que trazem vantagens e desvantagens. Como se fosse o Dead of Winter. Você bota as localidades que vão ser os sistemas, e por mais que você seja específico de um, você pode se movimentar aos outros, que vai dar possibilidades diferentes de ação pra você, mas que você pode contribuir pra aquele. É uma boa, porque daí a pessoa não fica fixo num sistema. Vai que vem eventos que naquele sistema nem ocorreu nada, o cara fica parado. Não, se você tá no seu sistema, você tem um leque maior de opções do que fazer. Sim, mas vamos supor. Você é o que mais consegue fazer coisas. Sim. Naquele sistema. Ah, mas nos demais você consegue fazer, por exemplo, duas ações básicas. Certo, faz sentido, porque daí, dependendo da situação, a gente, em vez de a gente controlar os sistemas, a gente controla exatamente esses gerentes, porque daí fica legal a questão de, como eu falei, né, o evento vai ocorrer só no sistema cardiovascular e o sistema excretor. E cada personagem tem, cada gerente tem uma habilidade especial. É, dá pra pensar. Acho que é isso. E um nome pra isso daí? Calma, olha só, ainda temos... Calma, ainda tem tempo. A gente tem 6 minutos, tá. Eu pensei que já tava acabando. 6 minutos é tempo pra caramba. Ô, louco. Dá pra fazer 2 miojos. Dá pra gente pensar em expansão, já que a gente tá com esse tempo, expansão, ou modo endless, sabe como? Então, endless não, hora uma endless pessoa... Não. Endless não, melhor ainda, a gente pode fazer um legacy. Nossa! Legacy. Cara, o legacy. Esse sim seria um sistema legacy perfeito, cara. Cara, a galera do Pandemic deve estar xingando a gente. Vocês não estão com criatividade nenhuma, seus filhos da puta. Não, porque a gente se restringiu a dentro de um corpo humano. Exatamente, a gente tá pensando como o corpo humano. Lembra aquele filme da Sessão da Tarde que o cara viaja dentro do corpo, lembra? Nossa, viagem insólita. É. Olha aí que legal, a gente pode então botar o sistema Legacy nesse jogo. Aí a gente pode botar um limite, sei lá, de 3 ataques cardíacos e o cara morre. Pode ser tipo uma pessoa que tem uma doença crônica, uma doença terminal, sabe? Não, tô falando com o sistema Legacy, a gente bota um limite de 3 ataques cardíacos pro corpo. Aí fala assim, nossa, tipo, cadê esse elemento aqui? Podia rolar ali, não, o cara perdeu um braço, não dá mais, cara. Sacanagem, cara. Caraca, muito humor, cara. Negro. Humor negro. O cara conseguiu. O cara pegou leucemia, você desabilita tal sistema. É, mas aí assim, não vou brincar com isso, vamos parar pra aqui antes que a gente tome processos. Bom. A sinetinha, né? A sinetinha aí, tá batendo aqui forte. Bom, então aproveitando, já que a gente tá com folga, a gente pensou num jogo, olha só, revisando então, né? É um jogo que a gente administra sistemas do corpo humano, em situações que tem um biotipo e uma localidade, que daí vai ter... Pré-determinados que você vai escolher no início do jogo. É, vai ser pelo começo do jogo, porque como se fossem seus níveis de dificuldade, certo? Isso. Vamos supor, vamos uma pessoa lá que mora numa área de baixa renda num país da África, sabe? Então, seria uma situação bem hardcore, enquanto tem lá uma pessoa que tem plano de saúde em país de primeiro mundo, daí é mais fácil a situação. Então, seria a questão da dificuldade, né? Uhum. É um jogo de 2 a 5 jogadores? Isso. 2 seria muito louco, mas seria aquela questão do... Cara, 2 seria alucinante. As mecânicas, então, gerenciamento de cartas na mão, uma fase cronometrada que é a tempo real, né? De cartas e de recursos, né? Sim, de recursos, que daí você vai pegando, coletando recursos. Não, certo? De cartas de ação e de recursos. Exatamente, que seriam os tokenzinhos de recursos, digamos assim. Uhum. Vai ter os tokenzinhos que você vai também de colocar os tokenzinhos de bloqueio da doença, de uma outra situação. Vai também ter a carta de eventos, caso não pensando no aplicativo, certo? E por fim, acho que é isso, né? E vai ter a rolagem de dados, né? Que é uma coisa pra você ver se você tem sucesso ou não. Aí você tem os bônus, dependendo do que você tem de recurso, ou do seu bônus, do seu gerente, digamos assim, né? Isso. Cada personagem vai incorporar um personagem que vocês vão escolher. Cada personagem vai representar o responsável pelo sistema, por um dos sistemas, né? E cada personagem vai ter uma habilidade especial. Isso me lembra Divertidamente, sabe? Sim! Olha que massa. Sim, lembra um pouco que cada um meio que administra uma parada, sabe? Fala uma onda de jogos infantis, né? Tipo, jogos clássicos, versão infantil. Então, Divertidamente... Ô, Disney, a gente pode licenciar pra vocês, cara, na boa. Exato. Bom, aproveitando nesse último minuto aqui, eu quero chamar ele, que faz tempo que não participa aqui, Lucas Cabeça, para o nome do jogo. Então, confesso que não é minha melhor habilidade, mas... O nome que pensei aqui, funcionando apenas em português, não sei se ele funcionaria em inglês, mas é Meu Corpo, Minhas Regras. Nossa. Justo. Muito bom, cara. Gostei. Tá passando mal, velho. Tá passando mal, ele já começou já ali, ó. Pô, muito bom, cara. My body, my rules. Cara, funciona, cara. Cara, funciona não, perfeitamente. Eu gostei, cara. Muito boa. Muito boa. Exatamente. Então, é isso, gente. A gente encerra aqui mais uma criação de jogos em tempo recorde, né? De 30 minutos. Daí sugiram você... temas para as nossas próximas edições, pessoal. Sim, e aproveite também, como o Excel já disse, né? De como a gente tá abordando um tema, a gente tá com tempo limitado. Essa proposta de ser uma coisa meio... corrida, é que a gente entregue pra vocês um jogo que vocês podem melhorar ele se quiserem. Basta comentar, né? Deixar nos comentários aí, ou mandar no e-mail jogatinabg@gmail.com ou lá no nosso chat, grupo chat do Telegram, né? Vocês estão convidados a melhorar o jogo. É só clicar no post, me provavelmente vai estar o link, né? Você clica nele, você entra no grupo automaticamente. Sim, você salva tá a legal, Zelda, né? Entra no grupo e GG. Exatamente. Clica na Zelda. Cara, acho que a próxima a gente pode fazer o seguinte, né? Sabe o que seria interessante? Porque assim, ó, seria interessante, vamos supor, dar uma nota no final pra gente ver se esse jogo vale a pena. Se isso vale a pena ser produzido. É, Excel, nota de 0 a 10, quanto você gastaria pra, tipo, quantos pontos você colocaria nesse jogo? Cara, eu colocaria, tudo bem que a gente precisa melhorar um tanto, mas do que a gente estabeleceu, eu colocaria no mínimo 8. Snake? Cara, eu acho que também, mínimo uns 8, 8,5, porque se for com osmose, 9. Tá, se licenciar o Osmose Jones. Olha. Cara, eu compro muito fácil, velho. Cabeça, pra você. Eu daria 8, mas como só tem 5 jogadores, eu tiro meio ponto e dou 7,5. Eu daria 7 pontos, 7,5, porque ainda, eu acho que ainda faltou alguma coisa a gente definir qual seria a função deles, mas pela correria não deu, né? Então ainda não ficou consolidado. A ideia é legal, mas ainda faltam alguns pontos, assim, sabe? Bem, então é isso, né, gente? A gente encerra por aqui mais uma edição do podcast Jogatina BG. Novamente com a equipe completa aqui, né? Faz tempo que a gente conseguiu esse mérito de reunir Cabeça, Excel e Snake junto comigo. Então ficamos por aqui, gente. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo turno. Exatamente. Falou, gente! Tchau! Tchau! Falou! Tchau! Too late if we arrive at all, and then we're caught up in